Músico em Revista. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio UFSCar 95.3, Escute Diferente. Esse programa é voltado para a educação básica. Aqui nesse programa nós trazemos sempre alguma personalidade que reside na cidade ou em outras cidades, alguns eventos, algumas pessoas para demonstrar, falar sobre as suas profissões, e sempre trazemos um pessoalzinho diferente para estar falando sobre cultura na cidade. E hoje nós temos aqui o grandíssimo prazer, né, de estar com o pessoal da Orquestra da Orquestras Violeiros de São Carlos, né, professor Caio? Isso aí, Amigos Violeiros de São Carlos. Desculpa, vamos corrigir, né? Amigos Violeiros de São Carlos, que é o professor Caio, que é o maestro, né? E ele vai falar pra gente, junto com o pessoal que tá aqui, eles vão se apresentar depois pra gente, falando sobre o que significa, o que levou cada um a entrar na orquestra, e o que eles acham de estar participando, né? E todas as coisas que eles fazem. Caia, só pra gente retomar, né? Dá uma geralzinha pra gente no que é a Orquestra Violeiros de Amigos de São Carlos. Bom, a Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos nasceu de um curso de viola caipira, iniciação de viola caipira, primeiramente lá no Sindicato Rural de São Carlos. Eu ministrava os cursos lá e os alunos foram se formando, né? E com o objetivo de aprofundar mais os estudos, os alunos formados foram se reunindo comigo, a gente foi ensaiando um repertório diferente e assim foi criada a orquestra. Eu já tinha experiências anteriores com orquestras, né? Eu já tinha montado os Amigos Violeiros, que eram 8, 9 pessoas, depois montei uma orquestra no SESC e depois essa do Sindicato Rural, que nós estamos juntos há 7 anos. E a proposta é levar a música de raiz, principalmente, né? Para todo mundo, né? Resgatar os velhos valores da cultura caipira e levar para todo mundo essa música boa. É isso aí. Quantas pessoas hoje compõem a orquestra, Caio? Basicamente a gente está com 30 pessoas, mais ou menos. E os shows? Vocês também fazem shows, né? Sim. A gente faz todo tipo de evento, né? Ultimamente a gente tem feito casamentos, a gente faz festas de cidade, todo tipo de evento, né? Feiras, leilões, formaturas. O pessoal tem gostado. O que aparece, vocês estão... Ah, sim. É? A gente chamou, a orquestra tá em cima. E as músicas? Quanto tempo, mais ou menos, vocês ensaiam por semana? Os ensaios são feitos toda segunda-feira, né? A partir das 7 horas da noite, das 7 às 9. Onde a gente passa o repertório e também ensaia músicas novas. Nós temos um repertório já pronto para apresentação, mas temos um lastro, vamos dizer assim, de músicas muito grande, mais ou menos 200 músicas no repertório. É claro que a gente não toca todas essas músicas, né? A gente faz seleções e dependendo do evento, da festa, a gente direciona uma seleção voltada para aquilo. E é muito bom, né, Caio, a gente está resgatando uma música de qualidade, porque haja visto hoje em dia, as músicas aí eles não são assim tão boas, né? Para não falar, né? Outra coisa, né? É uma música de qualidade, é uma música que você até se emociona quando você ouve. A gente estava ali ouvindo vocês gravar e o pessoal tudo sincronizadinho, bonitinho. Cara, é muito legal, tá? E nos nossos ouvintes também vão ter a oportunidade de estar ouvindo daqui a pouquinho o pessoal tocando. E quem quiser também, né? É só convidar vocês, né, Caio? Como é que faz para entrar em contato? Isso, é só ligar no 3368-3386 ou 991-922-2566. E pode falar comigo mesmo. Aí direciona, certo? Tá bom? Muito bem, Caio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical. O que você vai tocar pra gente agora? Duas músicas. Bom, as primeiras é Dia de Visita. E aí, Amanheceu, Peguei a Viola. Legal, vamos escutar e apreciar a música. Minha vida nessa cela é olhar pela janela e esperar. No domingo lá vem ela, caminhando sempre bela. se guardava só para mim. Tinha belos companheiros com defeitos pra terceiro, mas não pra mim. Todo sábado cerveja, peixe frito na bandeja, e aí vim. Depois banho e barba feita, a gravata a mãe ajeita, e ela enfim. Aqueles olhos vêm, me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. Na carteira de um qualquer eu vi a foto da mulher, minha paixão. Tinha data bem recente, falava de um beijo ardente, perdi a razão. De repente uma cegueira com o ódio na peixeira, eu ataquei. Ninguém mais me segurava, o ciúme comandava e eu matei. Aqueles olhos eu eram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. De repente escuto um grito, meu amor, de olhar aflito na multidão. Foi caindo de joelho, me gritou de olhos vermelhos, é meu irmão. Minha vida nessa cela é pela janela e esperar a visita da esperança que nasceu numa criança e perdoar. Aqueles olhos vêm, me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. Aqueles olhos vêm, peguei a viola, pulei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, pulei na sacola e fui viajar. Para desceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho, pensando em Minas, a grande alegria de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui com a orquestra... Amigos Violeiros de São Carlos. São Carlos, né? Muito bem, Caio. Isso é muito importante, só relembrando que o Caio também é nosso colega de profissão, né? É professor também e se dedica também com exímia destreza à viola. É, e a gente estava conversando ali fora sobre a sua viola, né? A sua viola que você mandou fazer... Fabricar. Muito bonita, por sinal. Bacana mesmo. É, a gente tem esses caprichos, né? E a gente investe tudo para que fique bem bonito, bem legal mesmo. Vamos conhecer o pessoal aqui, né? Isso. Essa senhora. Pode falar o nome, dona Nereide. Nereide. E aí, dona Nereide, o que aconteceu para a senhora? Né? Tava cansada de ficar em casa? Com certeza. Não, é que a paixão pela música acho que fala mais alto, é só isso. E faz quanto tempo a senhora está tocando com eles? 5 anos, não vai cair. Mais ou menos, né? 5 anos já. É, enquanto ele não me tocar, eu vou continuar lá. Legal, isso é bom, né? Dá uma... distrai a cabeça. Nossa, é tudo. É maravilhoso. Dá uma livrada do marido. Com certeza, de tudo. Não, mas é muito bom estar com esse grupo. E a senhora gosta mais desse tipo de música mesmo? Sim, adoro. Gosto muito dela. Legal. E esse rapaz aí que tá do seu lado, Caio? Esse aqui é meu amigo Zé. Vamos, Zé. Se apresenta pra gente aí, Zé. A orquestra, a viola, pra mim é tudo. Faz quanto tempo você tá lá? Faz uns 5 anos que eu comecei com o Caio. E você começou como aprendiz com o Caio ou você já sabia? Não, eu sabia um pouquinho, mas só que eu aprendi do meu jeito, né? Aí eu entrei na aula dele e aprendi. Com a técnica? Correto, né? Ah. Correto, senão você não... Não vai a lugar nenhum. E você já toca faz tempo? Não, toco bem de pequenininho, mas tudo do meu jeito, tudo errado, né? Esqueci de perguntar para a senhora. Não, eu comecei junto com o Caio agora, né? Ah, é? É. Oh, o professor é bom, hein? Não, comecei junto com ele. Porque eu vi a senhora tocando, a senhora toca muito não, bem. É mais ou menos, mas é, a gente ajuda, né? Colabora. Pra falar a verdade, é que o pessoal que... Tá de parabéns, porque vocês tocam muito, muito, muito bem mesmo. É. A gente, o pessoal teve a oportunidade de ouvir as duas primeiras músicas, nós vamos ouvir mais umas 6 músicas aí, vocês vão, o pessoal vai se arrepiar, né? Porque é muito legal a gente estar resgatando esse tipo, esse estilo musical. É. Que as pessoas hoje em dia só pensam em outros estilos, esses estilos que não dizem nada, essas letras que são vazias, que não tem um conteúdo, não transmite nada. E quando você escuta uma música de qualidade, até o seu coração parece que bate até mais forte, né? É isso que o senhor sente? Como é o nome do senhor? Jair. Tem nome de artista, Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. É, o Jair Rodrigues saiu daqui, né? Saiu daqui. Quem sabe, né? Isso, além de Jair ser músico, cantor, ele também fabrica violas. Inclusive, essa viola foi ele que fabricou. Pô, que legal. Ele é o luthier. E aí, ele está agora num estágio de melhoramento, né? Ele fez os cursos. A primeira viola já ficou excelente. Imaginou que veio por aí, né? E essa paixão, senhor Jair, como é que nasceu? Não, já tinha pela música sertaneja, já gostava bastante. Só que nunca tive oportunidade. Depois de velho que apareceu a oportunidade. Aí comprei uma violinha e fui lá com o Caia, comecei lá, não sabia nada. Começou do zero? Do zero. E a fabricação? Não, a fabricação eu fiz um curso em Araguari no ano passado. Aí fui montando as ferramentas e consegui fazer uma meio a canivete, né? Mas agora estou melhorando, comprando mais umas ferramentinhas. Espero fazer umas violas boas ainda. Pô, isso é legal. É, isso é muito bom. O senhor já é aposentado? Não. Não? Ainda trabalha? Porque aposentado não trabalha? Pô, lógico que trabalha. Só que eu sou clandestino, então não vou falar mais. Legal, vamos fazer mais um pequeno intervalo musical. E o que nós vamos escutar agora, Caia? Ah, tem Colcha de Retalhos, Canga do Tempo, A Mão do Tempo. Bacanas as músicas. Beleza, então, Caia. Vamos ouvir. Quatro. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com o nosso amigo Caia, nosso amigo professor, que a gente já convive faz tempo. Ah, esqueci de falar do Toninho, né? O Toninho hoje está meio com... É verdade, o professor Toninho. Ele tá meio com dor de cabeça, ele resolveu ficar só nos bastidores. E o Duque está sempre ajudando a gente aqui com a gravação do programa, né, Duque? Agradecer, Duque. É agradecer, né? Porque esse rapaz aí é de ouro, hein? Esse cara não pode sair daqui nunca. Então, vamos. E esse senhor que está aí atrás de você, Caia? Esse aqui é o Leandro. Fala aí, Leandro. Meu nome é Leandro. Eu estou na orquestra há uns 2 anos e meio para 3 anos. Então, eu fui convidado pelo meu cunhado Galindo. Então, depois que eu aposentei, ele falou que estava na orquestra de viola e me interessei muito, porque desde de criança, né, que morava na roça. Então, meu pai ouvia muito rádio com moda de viola. Então eu fui gostando e a gente, quando gosta de uma coisa, aí não tira mais da cabeça, né? Então aquilo fica guardado no peito. Então aí teve a oportunidade de ir para a orquestra do Caio aí. E o senhor começou? Com ele mesmo também. Começou do zero? Isso, comecei do zero. Sem saber nada? Sem saber nada. Comprei a viola e fui de cara e coragem. E aí ele aprendeu tão bem que hoje faz parte da orquestra. Graças a Deus, agora a gente acompanha eles aí pra onde vai. Pô, legal, isso é bom, né? Dá uma relaxada na cabeça, né? Demais. Muito bom. E esse senhor aí, Caio? Seu Mauro. Seu Mauro? Fiquei sabendo que o seu Mauro tem uma dupla, é verdade, seu Mauro? Tem, muito boa, por sinal. E a paixão pela viola, seu Mauro? Hã? A paixão pela música e pela viola vem desde de criança, né? Gente criado na roça, ouvindo bastante rádio e foi gostando, formando e foi aprendendo. Está aprendendo até hoje, né? Porque nunca termina de aprender, né? E faz tempo que o senhor toca? Ah, desde os 18 anos. Eu tenho viola, tocar é difícil. Tocar tem que ter o dom, né? Porque ela é bastante complicada para tocar. Então eu toquei uns tempos, depois desanimei, porque não tinha professor, né? Não tinha como aprender morando na roça. Aí depois eu mudei para São Carlos, e aqui em São Carlos eu encostei, aí não mexi mais com viola. Aí depois de um certo tempo, aí eu já uns 10 anos, eu comecei a cantar, formei dupla, né? E aí comecei, mas tocando violão. A viola voltou lá com o Caia, quando ele me convidaram para fazer um cursinho lá, e aí eu comecei, e depois, convidado por ele, fiquei na orquestra e estou até hoje. Já que o senhor tocou... Estou aprendendo. Nesse ponto, o que é mais difícil, viola ou violão? Olha, para mim é os dois, viu? Eu acho que é os dois. Tudo que tem corda, tudo instrumento de corda não é fácil, não. A viola, ela... parece mais simples porque ela solta, ela já é uma posição, né? O violão não, o violão tem que se esforçar muito no violão ali, mas é tudo difícil, viu? Não tem nenhum fácil, não. E fala um pouquinho da dupla do senhor. Então, a dupla tem aí já um certo tempo aí, o Faustino Praianense. E a gente gosta muito disso aí, tá sempre se apresentando em algum lado, algum cantinho aí. E participando dos festivais da cidade, porque é dupla informação. Aproveita e passa o contato aí pra gente. Nunca termina. O pessoal que quiser chamar o senhor aí pra algum evento, alguma coisa, passa o contato aí. É, a gente tem esse telefone, né? 3372-0930, fala comigo direto. E quem gostar, quem interessar, quiser fazer algum contato, é só ligar. Que legal. E esse rapaz, Caio? Esse é o Galindo. E aí, Galindo? Parecido Galindo. Como é que surgiu o gosto? Eu sempre gostei, né, da viola, música caipira, mas nunca tive oportunidade. Aí surgiu, fiquei sabendo o curso do sindicato e comecei com o Caia. Primeiro passo, primeira nota da viola, quem ensinou foi ele. E tô aí tentando também. Tô querendo aprender. Eu sou de fazenda também, então essas músicas marcam muito pra gente, né? Pro senhor, o que é tocar na orquestra? Ah, é uma, né, até difícil explicar. É uma emoção tão que... boa, gostosa, que... sei lá, parece que a gente é artista. Ah, é gostoso. Né? Você ocupa um tempo, né? É bom. E aproveitou para trazer o cunhado para vigiar ele ou para... Não, é que a gente conversa sempre, né? Aí aposentou e ficou meio perdidão, né? Falou, vai lá, você fica de olho. Aí ele falou, eu nunca aprendo. Eu falei, não, um dia a gente tem uma chacrinha, não, vamos lá. Quem não aprender com o Caio, fala a verdade, alguma coisinha a gente pega, né? Aí ele foi fazer o curso, aí o Caio convidou para ensaiar com eles, né? Então aí. Pô, legal. E esse rapaz, Caio? São Paulo. Vamos lá, Paulo. São Paulo. Bom, a Amada Raiz também tá no sangue desde criança, né? A gente vem. Nasceu Paulo no tem mar. Jeito de cantor sertanejo, né? Só jeito. Então a gente nasceu no mato, né? Foi criado em fazenda, sempre ouvindo esse tipo de moda, né? E aprendi a tocar um violãozinho, mais ou menos. Inclusive eu aprendi com o Caio, acho que mais de 20 anos atrás. Faz tempo, né? Aí depois também larguei mão, tocava assim em casa um pouquinho e tal, mas não levei nada a sério. Né? Aí depois fui convidado para um sobrinho meu que estava tendo umas aulas de viola e tal, na época no sindicato. Aí eu falei, vamos lá ver, né? Vamos lá. 5 minutos, aí eu me matriculei lá e entrei lá na orquestra, no curso, né? Fiz o curso básico lá e o Caio convidou a gente para fazer parte da orquestra também. E estamos lá faz 2 anos e meio já. E tá uma maravilha, tá bom demais. Legal. É o que eu queria, né? Beleza. Vamos fazer mais um pequeno intervalo musical? O que você vai tocar pra gente agora, Caio? Agora... O que vocês vão tocar, né? 2 pagodes. Agora, Tocando em Frente, Boate Azul. Adeus, Moreno, adeus. Tá Fazenda bom, tá São bom, Francisco. Tá 2, 3, tá bom. Bom. Deixa certo. Vamos lá, vamos ouvir. 3, 4. Meu coração repete. Conhecer as manhãs e as manhãs. Estamos de volta com o quarto bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje, com os nossos amigos da Orquestra Violeiros, né? Amigos Violeiros. Amigos, pô, não consegui decorar ainda. Sabe? Caramba, hein, meu? Quem sabe na próxima vez vocês voltar. E aí, e esse rapaz, Caio? Esse aí é o Júnior. E aí, Júnior? Ele é meio tímido? Ele é meio tímido. É Wagner, é Júnior. Ah, é verdade, seu Wagner. Desculpa, Wagner. Eu fiquei pensando. Ah, é Wagner. É o Júnior. E aí, Wagner? É que e tanta gente. Como surgiu essa vocação, essa paixão pela viola? Eu vim de longe, sou do interior do Paraná. Faz tempo que eu vim, faz 20 anos que vim pra região de São Carlos aqui. E eu aprendi com o Caio também. Comprei a viola da hora do almoço e à noite eu fui com ele. Fazer as aulas. E quanto tempo faz que você tá lá com ele? Com as aulas, com tudo, o cursinho, faz 3 anos já. Legal. Caio, e o curso? Você continua ainda lá no curso ou parou? É, o curso parou por falta de tempo mesmo, né? Porque nós temos um curso agora de, vamos dizer, de especialização, que é o curso de ponteado. Então, segunda-feira a gente ensaia a orquestra e depois os interessados querem aplicar mais os conhecimentos, né? Que são os solos. Nós fazemos um curso de quarta-feira. Mas é só pra gente que já tem experiência. Isso, já pra gente que tem uma base e tal. Agora o curso de iniciantes, para iniciantes, iniciação foi encerrado, né? Porque eu parei de dar aula no sindicato, né? Por falta de tempo mesmo. E estamos só com a orquestra e esse curso de aprimoramento. Então, já que você parou com o curso, como é que você vai alimentar esse pessoal? Exatamente, essa é uma preocupação que nós estamos tendo agora. É, a partir desse ano aqui, a gente está pensando em fazer um outro curso, mas estamos estudando lugar, ainda propostas, né? Para poder fazer isso. Porque no antigo mesmo porque lugar ainda muitos não... violeiros têm se apresentado lá para fazer parte da orquestra. Porque a orquestra, nas apresentações, acaba estimulando, né, a entrada de outras pessoas que querem, né? Então, geralmente as pessoas procuram a gente, eu posso entrar na orquestra, eu toco um pouco. Então vai ensaiando lá, às vezes dá certo. Mas o curso de iniciantes faz muita falta, né? Até coloco no ar aqui, se tiver alguma empresa, alguma escola que dê, né, dê oportunidade, estou disposto a fazer um novo curso. Porque o espaço lá foi fechado para você? O espaço foi fechado. Né? Por algum outro motivo? É, o motivo foi político. Ah, tá. Tenho que dizer aqui que o motivo foi político, então foi fechado lá. E quando essas pessoas vêm, geralmente essas pessoas que estão já há algum tempo, elas já estão começando, elas vêm mesmo para poder estar participando de um grupo maior e para estar poder também fazendo um pouquinho de marketing aparecendo, né, cara? Exatamente. Né? Esse é o objetivo da... 4 minutos. E mudando um pouco de assunto, gostaria de dizer que a orquestra que nós temos, Amigos Violeiros, é mais que uma orquestra, né? É uma família. Né? Porque nós estamos juntos há muito tempo, já há 6, 7 anos, né? Os primeiros músicos, então... Viajar com essa turma, ensaiar, nos ver toda semana, toda segunda-feira, já faz parte da nossa vida, tá entendendo? A gente sabe da vida de todo mundo. Temos que falar da Araci também, que é a coordenadora da orquestra, que está ali nos bastidores falando, não fala de mim. Mas ela está ali. E hoje também tem o meu amigo Cildo Neves, o baixista, que veio tocar com a gente, está aqui, ele precisou sair para atender o telefone. Mas o Cildo Neves é um parceirão, né? Temos também o ritmista, que é o Natal, que faz parte da orquestra, também não pôde estar aqui hoje. Então é uma família. São e o 30... João Caia, que está ali, que o João da Uzitel, que é um dos nossos patrocinadores, né? Está aí dentro. Ele também está nos bastidores, chegou atrasado, não pôde gravar com a gente. Né? Temos o Marcos da Inusitá, que também é patrocinador da orquestra, nos apoia bastante também. E é isso aí, a orquestra se tornou uma grande família. Então, quem quiser, né, para participar, quem quiser apoiar vocês, é só entrar em contato com você. Exatamente. Pode entrar em contato. No meu telefone, eu falo de novo, 3368-3386, 991-922566. Você tem Facebook, não tem? A orquestra tem um blog. Divulga. Muito bonito, né? É amigosvioleiros.blogspot.com. www.cantorbrasileiro.com.br. Pode acessar lá, vai ver fotos, vídeos, as nossas apresentações, muito bacana mesmo. Tá? Vai ver, vai sentir como que é a orquestra. A orquestra é toda uniformizada, toda organizadinha, toda bem bacana mesmo, um repertório muito bonito e a gente tem agradado muito. Para finalizar, o que nós vamos ouvir agora, Caio? Bom, as músicas finais são os pagodes, né? Os pagodes, temos aí A Coisa Tá Feia e A Empreitada Perigosa. Queremos agradecer você e a orquestra, Caio, pela presença, pela disponibilidade de ter vindo aqui, por ter atendido nosso pedido. Foi muito, muito produtivo, foi muito legal. A gente resgatou um pouquinho, né, da nossa infância, do tempo que a gente, né, brincava na rua, jogava bola na rua, que isso. Hoje em dia não tem mais isso. Ia roubar laranja no vizinho. isso é uma coisa assim que não se vê hoje em dia, mas foi muito legal. É, como o seu Galindo disse, é uma emoção que a gente não consegue descrever. É, queremos te agradecer, eu e o professor Toninho, obrigado, né, a vocês que apresentamos esse programa. Queremos agradecer você e a orquestra. Agradecer também o Du. E agradecer também aos nossos ouvintes. E na próxima semana, agora nós temos uma reprise. O programa vai ao ar à quinta-feira às 17 horas, às 5 horas da tarde, e ao sábado às 1 hora da tarde. No sábado é a reprise, e o principal vai na quinta-feira. Na quinta-feira, tá? Então, queremos convidar a todos os nossos ouvintes, todos os nossos alunos, todas as pessoas que gostam, né, de música e de outras informações também, para estarem sempre aqui com a gente pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente! 3, 4. Já derrubamos o mar, ele tornou a derrubar. Agora preste atenção, meus amigos e camaradas, não posso levar vocês na minha nova empreitada. Vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada. A minha nova empreitada não tem nada e nem espinho, ferramenta não precisa. Valeu, galera. Parabéns pra vocês. Parabéns. Ensino básico. Básico em Revista.